feito melhor. Mas as coisas não são bem desse jeito, não. Sabe que o destino fez e refez pra repensar. Que só queria mais um sonho. Só queria você. Vejo seus lábios dizer: gostaria mesmo. É de um dia que vem bem melhor. Eu queria ter apenas mais um tempo pra dizer que eu acredito em nós. Mas sabe, às vezes eu tento dizer, e mesmo cansado, sei que isso vem de um sonho. E é tudo que me fez, é tudo que eu quero pra felicidade alcançar. Eu tentei dizer. Babauzinho.